não vai adiantar. Então vá e siga o seu caminho. As marcas das flores que secam com espinhos, as flores que já não vai adiantar.